vezes me pareces caprichoso, não posso te entender. Às vezes tão distante e carinhoso, eu não posso te querer. Pareces egoísta e orgulhoso, quer tudo para você. E às vezes eu te vejo tão vaidoso, nem sei dizer porquê. Depois, em momento, mudas tanto e tudo fica bem. Assim é você, ficando aos meus olhos grande, grande, como é você. É triste quando vejo meus amigos, não posso nem falar. Todos eles sabem que eu sigo sempre seu modo de pensar. Depois, em momento, mudas tanto e me queres outra vez. E num instante assim, pareces aos meus olhos grande, grande, como é você. Pensar que eu me humilho tanto sem qualquer razão. E já nem sei se vou ou venho, se te quero ou não. E te dou o meu amor. Te odeio e logo te amo. E logo te odeio e logo te amo. E num instante eu esqueço de tudo o que me fazes e te dou o meu amor.